Introdução ao Workshop 531. O plágio pode ser universal ou local. Nível de conhecimento. Todos conectados através de campos magnéticos. Carros de plasma. O workshop de hoje foi muito sobre reunir pequenos pedaços de informação para que os buscadores de conhecimento alcancem nosso entendimento sobre como funcionaremos no universo à medida que nos aproximamos da transmutação. O Sr. Cash resumiu de diferentes maneiras como o nosso conhecimento está progredindo. O conhecimento já existe, mas ainda não o compreendemos. Por exemplo, os ímãs sólidos de ferro e o cobre sempre estiveram por aí há milhares de anos e até mesmo algumas minas no solo estiveram próximas umas das outras e criaram assim energia. Mas naquela época o homem não sabia o que era, nem tinha interesse nisso. Até o dia em que alguém acidentalmente juntou os dois, cortou o campo magnético dali, e sentiu a energia, que mais tarde ficou conhecida como eletricidade. Até hoje, o único conhecimento que o homem aceitou foi sobre o estado material de sua existência como corpo físico na Terra. E quando ele vê os OVNIs no céu, ele pensa que eles são mais avançados porque estão flutuando acima dele e podem viajar pelo universo. Mas agora o Sr. Cash está nos informando que eles também estão usando apenas o entendimento do estado material dos campos magnéticos. Portanto, na realidade, eles não são realmente muito mais avançados, embora pareçam ser. Nossa compreensão da vida equivale ao nível de pensamento que nos permitimos ter, ao nosso desejo de aprender e à nossa emoção, que parece ser o pano de fundo de nossa existência, que desconhecemos. O conhecimento que está sendo oferecido ao homem por meio da Fundação Cash vai além do estado da matéria e inclui o estado da energia, ou o que chamamos de alma do homem, ou os campos magnéticos e gravitacionais de um plasma. Só essa frase já é suficiente para nos confundir aqui. Vamos tentar entender melhor o que essas palavras significam. Há anos estamos discutindo esses termos, mas vamos tentar ver o quanto avançamos em nosso entendimento. Por exemplo, digamos que estamos dentro de nosso Criador e que ele é como um enorme útero, e esse seria o Únicos, com todos os universos e galáxias em seu interior. E finalmente, dentro da Via Láctea, temos nosso sistema solar, nosso Sol e a Terra, onde estamos. Então, como o Criador se comunica consigo mesmo? Primeiro, aprendemos que como o Criador é um plasma, tudo está conectado por meio de campos gravitacionais e magnéticos, e que esses campos são, na realidade, a mesma energia e que quando ela vai em uma direção, que chamamos de dar, ela é magnética. Os campos magnéticos e gravitacionais estão sempre juntos, como o yin e o yang. E para simplificar, o Sr. Cash às vezes diz apenas campos magnéticos quando ensina sobre o plasma. Até este ponto, ele nos ensinou que tudo dentro do útero do Criador é criado a partir dos campos magnéticos, e, portanto, tudo está conectado entre si por meio da alma do Criador. E lembre-se de que uma alma é apenas um centro de energia e inteligência que produz uma entidade. Depois de entendermos sobre os campos de plasma, ele começou a se aprofundar nos campos magnéticos do plasma. Primeiro ele falou sobre o plasma de hidrogênio e depois sobre o carbono 14 e os isótopos de carbono, e que eles fazem parte dos raios cósmicos. Eles viajam juntos dentro dos raios cósmicos. No meu entendimento, tudo no universo é criado a partir dos raios cósmicos. Eles contêm o hidrogênio e o carbono 14, e eles são o amor do Criador que conecta tudo. Ele disse que mais tarde nos ensinará mais detalhes sobre os raios cósmicos. Ele também disse que alguns buscadores de conhecimento estão usando a palavra raios cósmicos como a última moda da Fundação Cash depois do plasma. Mas essa não é a intenção. É para obtermos um conhecimento mais profundo da criação, pois estamos nos aproximando da transmutação. Os raios cósmicos devem ser um plasma de ordem superior, porque ele disse que ele faz seus gans com campos universais e eles nunca se assentam no fundo do pote, esses gans. Quando um gans se assenta no fundo, é porque ele interage com a gravidade do planeta. Portanto, quando os plasmas são locais, ou seja, criados a partir dos campos de um sistema solar ou planeta, Eles estão conectados diretamente ao estado da matéria daquela posição e são considerados de ordem inferior. Já os raios cósmicos são universais e estão conectados ao Criador. Esse é o próximo nível para o qual a tecnologia do plasma se moveu. Em outras palavras, o que conhecemos como estado material só existe na condição local de um sistema planetário. Se não for assim, em todo o universo existiremos como um plasma. Se você pensar bem, nunca vimos outro ser de outro planeta ou dimensão como um ser físico. Em vez disso, as pessoas relatam ter visto uma luz, uma imagem em suas mentes ou uma voz, mas nunca um ser físico real. Talvez seja por isso que o homem pensa que é o único no universo, porque ele nunca vê mais ninguém. A única maneira de viajarmos com nosso corpo físico é criando um container que possa preservar os campos magnéticos gravitacionais da Terra. Isso parece quase impossível, pois mesmo assim, à medida que nos distanciarmos do ambiente da Terra, os campos começarão a mudar ligeiramente devido à interação com outros campos. Em vez de ter que fazer isso, seria melhor nos aceitarmos como pacotes de energia ou almas e que quando nos manifestarmos em um novo ambiente, a fisicalidade aparecerá diferente e de acordo com os campos locais. Então eles deveriam refazer o Jornada nas Estrelas e fazer com que o Capitão Kirk aparecesse como um ser do planeta que ele está visitando, em vez de aparecer como seu corpo terrestre. Os campos universais são os raios cósmicos, e toda a matéria no universo está conectada entre si por meio deles. Para mim, não acho que os raios cósmicos sejam apenas como uma rede ou que na cultura popular eles chamam de uma matrix. Sim, é uma matrix que conecta tudo, mas não acredito que seja uma rede quadrada como eles mostram. Porque hoje ele apresentou o que ele chamou de padrões de campo magnético do universo. Essas são as linhas que conectam tudo no cosmos. Se pensarmos que todos os plasmas têm campos magnéticos e gravitacionais e que todos eles têm que se posicionar uns com os outros, então provavelmente acabaremos com infinitas variedades de fluxos de campo semelhantes ao que vemos nos oceanos. Na verdade, não podemos vê-los, mas vemos seus efeitos. Em alguns lugares, os campos se reúnem mais do que em outros, e isso permite diferentes manifestações da emoção de cada alma. Embora ele tenha dito que todos nós teremos a mesma maneira de pensar e nos comportar. Para mim, a mesma maneira significa seguir o ethos de Mitra e não matar ou escravizar outros seres, mas permitir que cada um manifeste livremente seu sentimento interior. E a próxima parte do nosso treinamento é aprender como jogar no universo, seguindo as regras do universo. Gostaria agora de resumir o que aprendemos até agora, embora tenha certeza de que não está completo isso. O plasma da mais alta ordem vem do Criador e se espalha por toda a criação. Ele também é chamado de campos universais ou raios cósmicos. O Sr. Cash parece estar usando essas palavras de forma intercambiável, mas quando ele fala sobre raios cósmicos, há mais detalhes sobre isso, como hidrogênio, carbono 14 e todas as diferentes funções que os raios cósmicos têm e aquelas sobre as quais ele ainda não nos ensinou. Ele também mencionou campos cósmicos, mas não falou sobre a diferença em detalhes. Para simplificar nosso entendimento até aprendermos mais, podemos pensar em tudo o que acabamos de discutir aqui como os plasmas de ordem superior que não tem limitações e tem acesso a toda a criação. Acredito eu que a alma do homem é dessa ordem superior e tem acesso a todo o universo. Mas quando falamos de plasma de ordem inferior, estamos nos referindo aos campos magnéticos e gravitacionais que estão diretamente ligados ao estado material. Penso no estado material como um plasma de ordem superior que deseja manifestar a fisicalidade e reduz a sua energia a um campo de força inferior, mas ainda assim permanece um plasma. Um bom exemplo da diferença é quando o Sr. Cash disse que os campos magnéticos do estado da matéria do Sol levam 8 minutos para chegar à Terra, enquanto os campos de plasma dos raios cósmicos chegam instantaneamente dentro de nós. Nosso treinamento com plasma começou com reatores de estado da matéria. É isso que ele quer dizer com reatores que têm contenção. Em outras palavras, os materiais físicos do reator são o que inicia o plasma. Portanto, se os reatores falharem em algum momento, o plasma pode ser desligado, o que pode levar a acidentes durante as viagens espaciais com OVNIs. Já os plasmas que vemos no universo não têm contenção, como o Sol, a Lua, as galáxias e os universos. Mas como podemos entender isso? Porque vemos sua luz física e seus limites. E ainda assim ele diz que eles não têm contenção. Isso deve ser em relação à Terra, onde fazemos tudo a partir da matéria física. Por outro lado, se criarmos plasmas a partir dos campos magnéticos da emoção, obteremos automaticamente um plasma livre que pode existir por si só. E os laboratórios de pesquisa da Fundação Cash criaram o plasma não dimensional, também com a ajuda dos raios cósmicos. O Sr. Cash disse que é como carregar o Sol na palma de nossas mãos e ele não esquenta e nem queima. Isso está muito além do pensamento limitado da ciência do estado da matéria. Ele quer mostrar isso no Irã. E se o fizer, forçará o homem a abandonar todos os seus comportamentos passados. O Sr. Cash fez também uma declaração muito chocante sobre assumir o controle dos carros Tesla nos próximos anos. Algo que a maioria das pessoas não sabe é que o novo carro de plasma já foi desenvolvido, testado e estava prestes a ser apresentado na Holanda em 2011. Além disso, a General Motors havia concordado em ceder uma de suas fábricas na Holanda para fabricá-lo e o governo alemão ofereceu 500 milhões em financiamento. Mas então os belgas intervieram e impediram o projeto e tentaram assassinar o Sr. Cash. Portanto, o plano agora parece ser mostrar o carro de plasma no Irã e depois trazê-lo à tona por meio da China. Os governos europeus determinaram que até 2035 a produção de carros movidos a combustível na Europa deve ser encerrada. Eles estão planejando um período de transição de 10 a 20 anos para fabricar os carros movidos a bateria. Podemos pular esse período indo direto para os carros de plasma. Não haverá motor ou tanque de combustível. E haverá 4 reatores de plasma, onde estão os amortecedores e um centro de controle interno. Lembre-se também de que se o carro se tornar um plasma livre, ele não atropelará nenhuma criança na estrada, pois os plasmas estarão em um posicionamento mais grave em relação uns aos outros. Há alguns anos, o Sr. Cash nos mostrou fotos de grandes edifícios que se tornariam centros de absorção de CO2 nas grandes cidades. Depois, os gigantes criados seriam usados na agricultura e em outras coisas. Hoje, ele nos disse que o governo iraniano havia levado o projeto adiante e que os ministros do governo estavam pressionando para que ele fosse implementado em Teherã. Mas então ficou óbvio, com o novo avanço da tecnologia de produção de aminoácidos, a partir do ar, que seria melhor e mais barato seguir esse caminho. A Fundação Cash pode converter o CO2 das cidades em proteína aminoácido e alimentar o homem, os animais e as plantas diretamente, sem nenhum outro processo. Estamos aguardando a próxima etapa para colocar isso em prática. É sempre interessante quando o Sr. Cash nos conta histórias pessoais. Hoje ele disse que viveu milhões de anos em todas as dimensões da criação e acumulou muito conhecimento de sua própria emoção. E eles estão tentando nos ensinar o segredo da criação, que é amar o Criador como amamos o ouro. Então podemos elevar nossa alma e ser capazes de transmutar. Isso pode ser interpretado de diferentes maneiras. Parece mais importante obter conhecimento de nossa própria emoção, que deve ser infinita, do que o conhecimento das coisas. E na Terra, valorizamos o conhecimento das coisas. Pelo que ele está dizendo, o relacionamento é uma das coisas mais importantes da vida, e o significado da emoção deve estar muito além do que pensamos que ela seja. O principal fator da criação não é a emoção? E para podermos reunir todas essas experiências, temos que ser capazes de nos transmutar em diferentes dimensões. Certa vez o Sr. Cash disse que o Criador experimentou todas as dimensões da criação e que essa era a diferença entre nós. O Sr. Cash disse que sempre leva muitos gans consigo quando viaja por causa de sua saúde. Ele faz gans com raios cósmicos e eles nunca se assentam no fundo desses gans. Ele sabe como fazer uma conexão muito boa com seus gans para que eles sempre funcionem. Eles estão pessoalmente conectados ao Sr. Cash. Se ele os desse a outra pessoa com a mesma condição, eles poderiam não funcionar. Ele nos deu o conselho de não lavarmos muito bem nossos gans, caso contrário, não teremos uma conexão com eles. Podemos acrescentar mais aminoácido para estabelecer essa conexão. Por fim, há dois motivos pelos quais as pessoas dizem que não sentem nada quando entram nos sistemas ou usam os gans. O primeiro é que elas não aceitam emocionalmente o que está acontecendo. E o segundo é que a força do campo não corresponde à delas. Agora, em suas pesquisas, eles estão tentando encontrar uma maneira de corresponder à força para todos. Outros tópicos. Ao viajar em alta velocidade, o corpo humano começa a se separar pela força da gravidade ou força G. Essa é uma limitação do estado da matéria. Será que existe um limite para a velocidade com que a alma pode se transmutar antes de ter problemas para se manter unida? Se em vez de queimar combustível fizermos um gás dele, então apenas gramas dele serão suficientes para fornecer a mesma quantidade de energia que a queima de milhões de galões. Essa é a mudança de que estamos falando. A Fundação Cash deixará de fabricar produtos como foi acordado no ano passado. Eles estão vendendo todos os produtos de plasma em todo o mundo e esta será a última chance de comprá-los antes que a China comece a comercializar 50 mil novos produtos nos próximos 2 a 3 anos. A Fundação Cash permanecerá independente apenas como uma empresa de pesquisa e terá uma posição diferente quando se tratar de produtos de plasma. Quando o Sr. Cash perguntou aos principais cientistas se eles poderiam obter energia do metal, eles responderam que era impossível, porque colocamos energia dentro dele para derretê-lo. O mundo da ciência nem sequer considerou o fato de que o metal também tem energia. Ele tem uma quantidade enorme de energia que ele usa para se manter unido como metal. Se você conseguir liberar essa energia, você poderá alimentar toda a humanidade. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 531. Os ensinamentos das últimas semanas e meses estão nos ajudando a entender os métodos de funcionamento do nosso universo. Esses ensinamentos sobre a alma e os raios cósmicos e tudo mais são para os buscadores de conhecimento, a humanidade e o resto da criação, para que no futuro vocês possam se beneficiar do conhecimento dos campos do universo, da elevação da alma e de muitas outras coisas. Sempre pensamos que se pudéssemos dominar o conhecimento daqueles que vemos como luzes lá no céu, ou OVNIs, então nos consideraríamos altamente instruídos e educados. Mas a verdade é que não há diferença entre um homem e um burro, um que usa a tecnologia espacial de foguete de hoje e os passageiros de OVNIs, mesmo que eles tenham conseguido viajar por vários universos. Porque tudo isso ainda está na dimensão da fisicalidade. O conhecimento dado ao homem através da Fundação Cash é tão simples e, no entanto, é um conhecimento que vai além dos OVNIs. Quando você vê uma espaçonave, você ainda está enredado na dimensão da fisicalidade. Mas quando você aprende a arte da transmutação, não há dimensão da fisicalidade. O Criador transmuta o amor dele. Ele não envia esse amor como uma espaçonave, onde você diz, ah, lá está ela, uma nave do amor, aqui está uma nave do carinho. Esse é um conhecimento com o qual o homem foi presenteado hoje. Há séculos o homem conhece os ímãs e o material magnético. Então, quando alguém começou a movê-los e a girá-los dentro de alguns materiais, a sua energia se dividiu e se transformou em corrente elétrica. Foi então que o homem encontrou uma nova energia. Mas os ímãs e o cobre já estavam lá o tempo todo. Estavam no solo em minas, um ao lado do outro, mas ninguém entendia sobre a energia que eles estavam criando. Mais tarde, entendemos o que havia dentro do ímã e colocamos energia no cobre e fizemos um fio com ele. Então, de alguma forma, alguém moveu um em relação ao outro, ou algo assim, e ao cortar o campo de energia, eles criaram a energia que agora usamos como corrente elétrica. Mas, na verdade, ela sempre esteve lá. Tenho certeza de que muitos de nossos ancestrais encontraram ímãs e aprenderam sobre suas propriedades. Talvez ao colocar seus utensílios de cozinha de metal um ao lado do outro, e assim eles tenham visto alguns efeitos do ímã. Mas eles nunca perceberam que havia energia ali, porque a ciência do homem ainda não havia chegado a esse ponto. Agora estamos abrindo o mistério da energia dentro do estado da matéria. Não descobrimos nada de novo, apenas passamos a entender o que não sabíamos até agora sobre a criação. A falta de conhecimento é algo comum no universo entre as raças. Se alguém no planeta Zeus tivesse o conhecimento e viesse para a Terra por meio da transmutação, teria levado apenas alguns segundos para chegar até aqui. Então, será que eles teriam feito todas essas naves espaciais? Eles teriam que passar anos testando elas. E quantos deles teriam perdido a vida durante o processo de experimentação? O mais provável é que tenha havido naves espaciais perdidas no caminho para a Terra devido a erros ou qualquer outra coisa. Essa é a diferença entre os OVNIs e a tecnologia de foguetes espaciais da NASA ou do senhor quem quer que seja que está competindo com outras tecnologias espaciais nacionais como a chinesa, russa e iraniana. Mas tudo isso não passa de outra dimensão da fisicalidade. Nada na tecnologia mudou. O homem não se moveu para a dimensão da energia. Agora, pela primeira vez com os ensinamentos da Fundação Cash, estamos compartilhando esse conhecimento de energia e plasma universal. Estamos colocando as pedras fundamentais para que o homem possa ter a opção de usar tanto os OVNIs do estado da matéria quanto as dimensões da energia ou da transmutação. Você queima combustível para criar calor ou para acionar um gerador e criar eletricidade. Agora você pode fazer os ganhos desse combustível e obter mais energia de seus campos do que quando você realmente o queima. Assim, você não precisa ter milhões de galões para criar megawatts de energia. Em vez disso, você pode produzir a mesma quantidade de energia com apenas gramas de seus ganhos. Essa é a mudança da qual estamos falando. E é aqui que perdemos a maioria de vocês, buscadores de conhecimento. Vocês estão dizendo, o Sr. Cash está falando sobre raios cósmicos e agora se tornou uma nova moda. Não é uma nova moda, é um entendimento. É como quando você amadurece em sua infância, então podemos parar de falar sobre os pássaros e as abelhas e como os meninos e meninas devem se comportar. Trata-se do casamento do homem e de se tornar parte da vida do universo. Não se trata apenas de meninos que entram em um OVNI para levá-los a outro lugar e fazer o mesmo que vocês fazem aqui na Terra. Não vamos trocar seu burro por um OVNI, porque ambos ainda precisam ser alimentados com energia e levados a algum lugar. Até mesmo o OVNI ainda usa o posicionamento do campo magnético do estado da matéria, no qual precisa ser atraído para algum ponto, e todo o resto dos jogos envolvidos nisso. Os raios cósmicos são um campo magnético do estado da matéria, e isso se tornou um dilema para muitos buscadores de conhecimento entenderem. Porque antes, na Fundação Cash, usávamos a palavra plasma, e isso confundiu os cientistas. Agora estamos usando raios cósmicos, e isso literalmente agitou tudo. Tente entender o que é isso e o que separa os dois métodos. Ambos dependem do estado da matéria. A tecnologia de foguetes usa combustível e os OVNIs usam campos magnéticos do estado da matéria. Na tecnologia do plasma, operamos com base no comprimento e na força dos campos magnéticos universais, e não em seu estado de matéria. Porque toda a matéria está conectada entre si por meio dos campos magnéticos universais, ou o que chamamos de raios cósmicos. Começaremos a explicar isso com muito mais detalhes à medida que nos preparamos para mostrar tudo no Irã, e esperamos que façamos isso ainda este ano. Mostraremos toda a extensão do conhecimento, desde elevação em movimento, viagens de OVNIs até a transmutação de raios cósmicos. Nesse evento, terminaremos com a dimensão do estado da matéria e traremos a dimensão do estado da energia. É isso que está vindo em nossa direção. E é por isso que estamos trazendo a dimensão dos padrões dos campos magnéticos, o que chamamos de linha que conecta o cosmos. Até agora, usamos apenas a atração do campo magnético do estado da matéria, como a forma como a Terra puxa a Lua. Mas ainda nem fomos à Lua. No momento, estamos querendo nos considerar avançados por causa do cara que fez o carro em nome de Tesla. Será que realmente importa se encontrarmos um OVNI na parte de trás da Lua? Ou se encontrarmos uma colônia de criaturas no lado escuro de outros planetas? Ou se encontrarmos outra coisa no espaço? Tudo isso é apenas uma confirmação da existência no estado da matéria. Ou queremos viver na dimensão das energias do universo e nas conexões do campo magnético do cosmos? De qualquer forma, é o caminho da transmutação. É também uma maneira de ir de A para B. Mas dessa forma, viveremos uma vida pacífica. Por outro lado, se ficarmos com os OVNIs, ainda precisaremos ser alimentados. A menos que aprendamos a usar os campos de energia universal, então não precisaremos comer. Tenho certeza de que aqueles de vocês que fazem parte da comunidade universal ainda precisam comer, mas de uma forma diferente. Caso contrário, vocês não conseguirão existir. Você não pode receber ou dar energia continuamente sem substituí-la e sustentá-la. Não importa como somos chamados ou de onde viemos no universo. Ainda assim, temos que ter uma força e um conhecimento mais elevados para podermos viver sem matar os outros ou tomar a energia deles. Portanto, mesmo que os OVNIs estejam em cima de nós e pensemos que eles têm muito mais conhecimento do que nós, eles ainda precisam consumir energia. Portanto, no final, não importa se viajamos em um búho, em um jato jumbo ou em um OVNI, porque no final ainda precisamos ser alimentados. Ainda temos que contar com os recursos do estado da matéria. É uma condição completamente diferente se aprendermos a viver na dimensão dos campos plasmáticos e pudermos ser alimentados pelos raios cósmicos universais. Na estrutura universal, estamos descobrindo que há uma grande quantidade de conhecimento que nunca tivemos a menor ideia de que existia. Quando abrimos a dimensão da transmutação no campo de força do carbono 14 ou carbono que for, acabamos de abrir os primeiros passos em direção ao que chamamos de sistema de hiperluz, que viaja na velocidade da luz além da imaginação. Até que ponto nossa alma seria capaz de resistir a essa linha de transmutação? Sabemos que nosso corpo físico sofre quando viaja em alta velocidade com o que é conhecido como força G. A 11G, isso acontece conosco, e a 50G, simplesmente desaparecemos. Será que existe uma limitação de força G para a alma do homem? Será que há uma limitação na velocidade com que podemos viajar de A para B, ou qual será o conteúdo da alma do homem? Os raios cósmicos são o conhecimento de viajar na linha de energia. Já com OVNIs, estamos falando de posicionamento magrave, que é o estado da matéria. Será que a humanidade mudará tão rapidamente que deixaremos de lado qualquer coisa que tenha a ver com a transferência do estado da matéria, seja em relação ao nosso corpo físico, aos meios de transporte ou aos meios de comunicação? Será que ainda precisamos emitir sons que nos façam pensar que somos mais inteligentes só porque podemos juntar esses sons e nos chamar de reis dos animais? Ou ainda somos animais na dimensão do universo? E ainda precisamos nos animar para nos comunicar. Agora que entendemos que podemos transmutar nosso campo de energia ou a alma, precisamos entender quais são as regras do jogo. E o jogo é jogado no universo na dimensão de energia. Não se trata mais do estado da matéria, mas sim de compreender a essência da criação. Você precisa sentir a energia dos outros seres, pois eles não são tangíveis e você não pode vê-los. No Irã, mostraremos sistemas de voo que estão no lado da matéria da energia, mas não haverá contenção, não haverá reatores. Quando criamos um reator, caímos na limitação do estado da matéria. Mas quando criamos os campos de plasma, estamos na dimensão dos campos universais. Como eu disse antes, não vemos uma contenção ao redor do Sol ou um contêiner ao redor da Lua ou da Terra ou de qualquer outro sistema planetário. Não vemos nenhum sistema tangível no universo. Quando o homem chegar ao conhecimento de poder criar fontes de energia como o Sol sem um contêiner, ele terá alcançado pela primeira vez a compreensão do processo da criação. Durante todo esse tempo, o homem ainda está lutando para ver quanto mais gás ou o que quer que seja ele pode explodir na parte de trás de um foguete para subir mais. No sistema de energia de plasma não há contenção, exceto a fixação dos campos em relação ao seu ambiente. Mostraremos essa tecnologia pela primeira vez no Irã. Os reatores espaciais não terão contenção, porque os campos não permitem essa condição. Será como carregar o Sol na palma da sua mão. Você estará carregando a essência dos campos da criação. Mostraremos tecnologias que o homem nem sequer poderia sonhar que existissem nos últimos milhares de anos. Sempre falamos sobre o foguete, mas nunca falamos sobre o fato de o combustível ser o mesmo que o Sol. E a beleza disso é que ele não tem calor e não há limitação do estado da matéria dentro dele. Em Isfahan, no Irã, mostraremos o sistema voador e a transmutação e o transporte. Traremos uma nova tecnologia que forçará o homem a abandonar todos os seus comportamentos passados. Os sistemas estão sendo desenvolvidos e cabe aos nossos cientistas entender que eles podem ir para a próxima etapa. Não precisamos depender da contenção, mas sim da manutenção, do trazer e apoiar. Os sistemas mostrados no Irã serão tão avançados que deixarão o mundo da ciência perplexo, principalmente pela simplicidade da tecnologia. As tecnologias são tão avançadas que não precisam de computadores para controlá-las. No momento, nossa ciência não tem nada parecido com esse tipo de conexão com sistemas de controle. Eles criaram computadores com enormes quantidades de memória e conexões, mas ainda não conseguiram fazer o trabalho de nem mesmo uma fração de um único cérebro do homem. É por isso que estamos introduzindo os raios cósmicos e que estamos trazendo uma dimensão das conexões do cosmos e não do estado da matéria. Os campos do universo estão conectados uns aos outros por meio dos campos magnéticos. E tudo o que conseguimos fazer até agora foi dizer: "Olá, estou aqui, você gostaria de vir almoçar?" Isso ocorre porque só podemos transferir a energia do som para outro lado. Isso é tudo. No futuro, transferiremos a energia da alma do homem que está em uma dimensão diferente. O conhecimento e a física atuais nem sequer foram capazes de entender ou compreender sua própria existência. Portanto, vocês, buscadores de conhecimento, estão realmente avançando para a nova dimensão. Quando você entra nos sistemas e diz que não sente nada, isso significa que você ainda não amadureceu. Permitimos que vocês usassem os obesos, que são as unidades universais de nave espacial de aprimoramento do corpo, e as novas usam apenas os fones de ouvido. Quando você não sente nada, significa que você não atingiu o nível de capacidade de se conectar e entender a interação de campo das linhas de comunicação universal, o que chamamos de raios cósmicos. É um novo jogo e uma nova maneira de trabalhar, alcançar e realizar. O homem tem o hábito de, quando não consegue atingir o objetivo, culpar os outros pelo erro, e não a si mesmo. Mas desta vez, isso não funcionará. Se você não conseguir entender a transmutação ou expandir a sua alma, o problema é seu, porque nossos sistemas funcionam. É a sua dimensão física que não amadureceu até o nível da alma e não chegou ao ponto de compreender a expansão dos campos do universo. Não seguimos mais a maneira britânica, em que eles dizem que você tem que provar para eles algo e então eles aceitarão como correto. De agora em diante, é o seu trabalho entender onde lhe falta conhecimento e não o trabalho do Sr. Cash. Eu disse aos militares chineses de uma maneira muito simples quando eles queriam confirmar a tecnologia. Eu perguntei ao encarregado se ele sabia sobre culinária francesa. E ele respondeu que não sabia. Então eu disse: então como você pode ser o responsável por dar uma opinião sobre a culinária francesa se você não tem experiência nisso? Como os cientistas da matéria de hoje podem dar o veredito de aprovação sobre o conhecimento de energia se eles não têm nenhuma ideia sobre isso? Eu pedi ao principal cientista que trouxesse um pedaço de metal e disse a ele: você pode me dar energia a partir desse metal? E ele disse: o que é? Carvão, urânio, petróleo ou cera de vela? Eu disse: não, é um metal. E ele disse: não é possível, porque colocamos energia no metal para derretê-lo ou formá-lo. Ninguém no mundo da ciência sequer considerou o fato de que o metal também tem energia. Ele tem uma enorme quantidade de energia que ele usa para se manter unido como um metal. Se você conseguir liberar essa energia, então você poderá alimentar toda a humanidade. Um cientista analfabeto em ciência do plasma diz que se eu puder explicar isso a ele, ele poderá provar. O problema é que eles não entendem nada sobre a ciência do plasma. Esse é o mesmo problema com muitos buscadores de conhecimento. Mas alguns de vocês estão à beira da compreensão. Vocês podem sentir, saber, mas vocês têm que encontrar uma maneira de fazer isso. O problema é que vocês não têm um meio de fazer isso, de transferir ou usar essa energia. Em uma palavra simples, é porque até agora vocês nunca entenderam os raios cósmicos. Vocês não entenderam como se conectar a eles. É como, por exemplo, se você e eu morássemos em duas cidades diferentes e você comprasse um carro pela internet. Eles o enviam para você e você monta esse carro. Mas então como você pode chegar até mim se não há uma estrada para viajar? Se você mora em Roma ou mora em Londres, não importa o tipo de carro que você tem, primeiro você precisa saber como dirigi-lo. E então você precisa de uma estrada para dirigi-lo. Para ir de A para B na Terra, você usa estradas, companhias aéreas ou linhas de transporte. Entretanto, para percorrer a extensão do universo, você precisa dos raios cósmicos. Os raios cósmicos são as estradas do universo. É o seu mapa de estradas. E como os romanos costumavam dizer, todos os caminhos levam a Roma. Se você entender como usar os raios cósmicos, todos os caminhos levam ao Criador. Na Terra, você precisa de uma estrada física, ao passo que no universo você precisa dos raios cósmicos, que é a sua estrada para viajar. Os raios cósmicos vão em todas as direções. Cabe apenas a você decidir para onde quer ir. Até mesmo as pessoas nos OVNIs precisam usar estradas como você. Elas agora estão entendendo isso e precisam usar o mesmo raio cósmico que você usa no espaço. Eles estão sob os mesmos campos de estado da matéria que você e não estão usando os campos plasmáticos ou os raios cósmicos. Desde o início, eu disse que quando ensinamos, ensinamos para todo o universo e não apenas para o homem. Todos precisam aprender coisas novas. Os caras lá em cima, nos OVNIs, estão batendo cabeça dizendo: por que não vimos isso? Ainda estamos usando esse sistema de estado da matéria. Agora está chegando o momento em que todas as coisas criadas em todas as dimensões do universo terão uma maneira comum de viajar através da direção dos raios cósmicos. Todos pensarão, entenderão e se comportarão de uma única maneira. Porque quando vocês se tornarem passageiros do universo e viajarem pela alma do homem, então os campos de energia de uma banana e de uma carne não terão utilidade para vocês. Eles serviam apenas para alimentar o estado de energia da matéria de seu corpo. No espaço, você precisa aprender a acessar os campos universais para alimentar a faminta alma do homem com todas as dimensões do conhecimento da criação. Agora vocês entendem. A extensão do conhecimento está além da compreensão do homem. Infelizmente, vocês têm apenas alguns meses para aprender. Na conferência de Sânia, eu disse a todos que em 17 de março de 2024 terminamos com o passado e começamos com o novo. A realidade foi que tudo que conseguimos no dia 16 não foi nada comparado ao que estava na mesa no dia 17. Foi prometido que março de 2024 seria um divisor de águas na vida da humanidade e isso foi cumprido na China. Um adendo aqui, a partir disso, acho que podemos entender que algo especial aconteceu na conferência que não nos foi contado. Não está claro o que foi alcançado. Continuando. O que você chama de raios cósmicos, para mim é um tanque de combustível e para outros é um OVNI. Todos precisam encontrar seu lugar e sua compreensão. Quando o homem entender como usar a energia de plasma, ele pensará 10 vezes antes de usar o estado de matéria. O estado de matéria será para quando você quiser segurar e tocar algo ou quando você amar algo na dimensão da tangibilidade. Como eu disse, viemos para a Terra e tomamos a dimensão da fisicalidade para desfrutar o que a vida física oferece, porque na dimensão da alma há apenas campos e não tangibilidade. É por isso que toda a estrutura, a confirmação e a conclusão do conhecimento da criação vem na dimensão de energia. Energia significa campos magnéticos em movimento. E se um dia todas as coisas criadas reunissem sua energia dentro de si como uma energia coletiva, então todos nós encontraríamos nossa origem, os campos originais da criação. Um dos maiores problemas da humanidade é como separar e entender a diferença entre o estado de matéria e o estado de energia. Quando o homem se tornar sábio em relação a isso, ele entenderá como jogar o jogo da vida no universo. O jogo é simples. O problema é a falta de conhecimento do homem e isso o mantém preso na dimensão do estado da matéria. Agora que o homem está adquirindo conhecimento, ele terá acesso a tudo que foi criado no universo. Tudo estará ao seu alcance. Você não precisa de milhões de anos para ir, de anos-luz, perdão, para ir a algum lugar. Desculpe, mas Deus tem os anos-luz da Terra em seu horizonte, por acaso? Se tivesse, ele não existiria. Esses são os princípios das religiões de hoje, que são a fé cega. Agora mudamos as religiões para o verdadeiro conhecimento científico da criação. É por isso que estamos apresentando a vocês os raios cósmicos e os campos do cosmos, e que não há limitação na velocidade da viagem. Somente a fisicalidade tem uma limitação. A luz das estrelas que vemos à noite está chegando agora mesmo instantaneamente aqui, e não em milhares de anos-luz. Estamos vendo o universo ao vivo e instantaneamente, e isso nos dá uma perspectiva totalmente nova da vida. Como expliquei na semana passada sobre o olho, o plasma tem um espectro de campos. A luz com a força de campo do estado da matéria leva 8 minutos para chegar do Sol até nós. Entretanto, a luz do campo de raios cósmicos chega instantaneamente dentro de nós, porque dentro de nós temos as conexões e as características de uma condição de plasma. Na verdade, são os campos magnéticos que vêm do Sol, e quando entram em contato com os campos da Terra, criam a luz do dia. Portanto, é mais correto dizer que os campos magnéticos levam 8 minutos para chegar do Sol. E esses são campos de energia no estado da matéria. Os campos de energia dos raios cósmicos são instantâneos. Cabe a nós decidir se queremos viajar com o burro dos foguetes e tudo mais, ou usar os raios cósmicos. Os raios cósmicos sempre estiveram aqui, mas não tínhamos o conhecimento. E, infelizmente, nossos cientistas dizem que o estado da matéria é o único caminho. Mas agora nos foi dado o conhecimento da criação e cabe a nós aceitar isso. É como a história que ele contou antes de que, quando os carros surgiram, acreditava-se que se você andasse a mais de 25 km por hora, seus olhos saltariam para fora e você sangraria até a morte. Por causa dessa crença popular, os fabricantes de automóveis tinham que produzir carros que não andassem a mais de 25 km por hora, mesmo que eles tivessem o conhecimento necessário para isso. É estranho porque até mesmo alguns cavalos podiam andar a mais de 25 km por hora e seus olhos não saltavam para fora. Portanto, eles enganaram a todos com o suposto conhecimento deles. Hoje, temos que superar essas limitações de pensamento. Se quisermos viajar nas velocidades do universo, teremos que converter nosso corpo do estado de matéria em energia e então transmutar. Esse será um grande dilema para muitos cientistas, para os buscadores de conhecimento e para a humanidade, até mostrarmos de fato a primeira transmutação. Então, vamos ver como o mundo inteiro do homem mudará da noite para o dia. Espero ter resolvido essa questão dos raios cósmicos durante os ensinamentos de hoje e da semana passada. Enfatizei novamente que todos precisam acompanhar o conhecimento. Todos nós temos que entender a verdade sobre o conhecimento da criação. Não devemos ser considerados errados porque os outros não conseguem entender. A antiga maneira britânica é que você tem que ser capaz de explicar de forma que eu possa entender, caso contrário você está errado. Agora isso foi mudado. Você precisa aprender a entender, pois caso contrário, você é o estúpido. Não será permitido que você nos atrase porque você não consegue entender. Você precisa acompanhar o conhecimento. É seu trabalho se apressar e descobrir o que está disponível. E se você não entender, azar o seu. Você terá que viver no corpo do homem e passar por todos os seus sofrimentos. E o ensinamento de hoje não é apenas para vocês. É muito simples, tão simples quanto o ABC. Mas vocês precisam entendê-lo. São vocês que escolhem o estado da matéria ou a dimensão do campo magnético. Escrevi um parágrafo para um dos buscadores de conhecimento esta manhã que responderá a muitas de suas perguntas em muitas dimensões. Parte dele diz: esse é o segredo de viver por milhões de anos em todas as dimensões da criação, como eu fiz, e reúne muito conhecimento de minha própria emoção. O conhecimento de Deus é livre. O ouro não tem valor, se você entender o segredo do ouro, da criação e do Criador. Estamos tentando ensinar a vocês esse segredo. Então vocês entenderão que podem até mesmo usar esse ouro na dimensão do estado da matéria para adicionar a alma de vocês, elevá-la e entender a posição de transmutação de um estado para outro. Quando você quiser ser visível e tangível, então quando você se transferir dos estados de raios cósmicos, dos campos do universo para o estado de matéria por meio da transmutação, então você vai chorar ao entrar. É o mesmo choro de quando você nasceu do ventre de sua mãe e aceitou a vida na dimensão da fisicalidade da Terra. Não haverá diferença. Mas há diferentes maneiras de chorar e diferentes maneiras de amar o Criador. Após o intervalo, tentaremos pelo menos resolver alguns dos mistérios do Criador na dimensão da criação, não na dimensão do estado da matéria. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 531. A preparação para a conferência no Irã está em andamento e haverá total cooperação entre a Fundação Cash Internacional, a Fundação Cash Irã, as Forças Militares Iranianas, as Forças de Desenvolvimento Espacial, o Gabinete da Liderança Iraniana e o Governo Iraniano. Não será tão simples como o que foi feito em Manchester, Londres ou Sânia. A conferência no Irã será tão abrangente e extensa que trará uma nova dimensão nos aspectos da vida e da tecnologia. Tente entender que a conferência no Irã não é apenas um divisor de águas, é uma mudança na tecnologia espacial como um todo. Em Manchester, colocamos o sistema em uma mesa e em Sânia criamos um ambiente para experimentar os campos e não apenas com fones de ouvido. Mas no Irã entregaremos e mostraremos tecnologias que tornarão obsoleta a tecnologia espacial atual. Estabelecemos uma taxa bem alta para as conferências gêmeas no Irã e em Washington, de 25 mil euros para ambas as conferências. O motivo é que temos muito a preparar. Tentaremos facilitar sua hospedagem, mas você terá que pagar por ela e pelo seu transporte, tanto no Irã quanto nos Estados Unidos. Tentaremos deixar o mais claro possível nos próximos meses como será a conferência no Irã. Ela contará com a presença de oficiais militares do setor espacial do Irã e de autoridades governamentais. Mostraremos novas tecnologias. Providenciaremos o visto iraniano para que não tenhamos o caos que tivemos na China. A apresentação deixará perplexo não apenas o mundo da ciência, mas também os governos. Não aceitaremos nenhuma restrição ao que mostraremos por parte de nenhum governo ou força militar. Mostraremos tecnologias puras e brutas, quais são suas vantagens e o que mudará. A Conferência do Irã será o início da mudança do estado da matéria para a transmutação. Mostraremos o que vocês gostam de chamar de tecnologia de OVNI. Ainda não a colocamos no site da Fundação Cash. Tentaremos fazer isso por volta de outubro ou novembro. Teremos de ver como será o desenvolvimento e como conseguiremos fazer isso com o governo iraniano e tudo mais. Amanhã serão as sessões mensais de voo e a outra parte do desenvolvimento da transmutação espacial. Dividiremos a sessão em duas partes e vocês precisam estar presentes em ambas. Na primeira parte, prepararemos sua fisicalidade em diferentes dimensões, e na segunda parte, permitiremos que vocês usem nosso sistema para a sua fisicalidade. Vocês saberão do que estou falando quando realizarmos a sessão. Na sessão de amanhã, começará às 9 horas e terminará pontualmente às 17 horas. Não ficará aberta como antes. Por favor, fique na sessão inteira. Não saia no meio do curso e vocês saberão do que eu estou falando. Não se esqueça de que vocês estão nos pagando para testar a nova tecnologia e é nosso dever dizer o que vocês podem ou não fazer durante o período de teste. Desta vez, não permitiremos passageiros pela metade. Você dorme e come a bordo do voo. Estamos fechando muitas produções da Fundação Cash em todo o mundo e seguindo o caminho internacional com governos e militares. Estamos liquidando todos os nossos estoques em todas as instalações. Você poderá comprar o estoque restante. Este será o último da antiga Fundação Cash. Temos muitas bobinas Magrave, caneta da Dor, borboletas que serão descontinuadas e muitas outras coisas. Temos centenas de quilos de ganho seco que gostaríamos de vender e que podem ser enviados para qualquer lugar. O tempo da Fundação Cash como fabricante acabou. E estamos passando para as próximas etapas do desenvolvimento da Fundação Cash em todo o mundo. Isso é tudo que posso dizer a vocês hoje. Aqui o Rick diz: sim, acho que estou um pouco chocado com isso. Isso é interessante. Sr. Cash responde: não, isso é parte do que dissemos. A Fundação Cash está se mudando para uma operação completamente diferente. Precisamos nos livrar de todo o nosso estoque antigo. Agora mudamos de rumo e estamos trabalhando com governos e militares. Esperamos que nos próximos 2 ou 3 anos vocês vejam uma dimensão diferente da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a diferença entre campos magnéticos e campos de energia de plasma? Sr. Cash responde: tanto os campos magnéticos quanto os campos de plasma fazem parte da estrutura de como o trabalho é feito no universo. Os campos magnéticos estão relacionados ao estado da matéria e os campos de plasma estão na dimensão do universo. Um adendo aqui. É o meu entendimento que os campos magnéticos da Terra que compõem sua fisicalidade são chamados de magnético. O elemento ferro é um ímã magnético em estado sólido, do estado da matéria deste planeta. No entanto, seus campos magnéticos também fazem parte do plasma do universo. Geralmente, quando dizemos campos magnéticos, estamos nos referindo à parte magnética do estado da matéria deste planeta, e aqui colocamos o magnético com M minúsculo. Mas quando usamos a palavra magnético com esse M maiúsculo, estamos nos referindo aos campos de um plasma, que tem campos magnéticos e gravitacionais. Juntos, nós os chamamos de campos magnéticos gravitacionais ou campos Magrave. Portanto, os campos magnéticos da Terra têm um campo magnético de estado de matéria e campos magnéticos que estão na dimensão do universo, incluindo as galáxias e os sistemas solares. Cada plasma no universo se posiciona em relação aos seus próprios campos magnéticos gravitacionais e aos outros. Estamos tentando tornar isso muito mais fácil para ser compreendido. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode falar mais sobre o primeiro sistema de energia gravitacional e como ele funciona? Sr. Cash responde. Um sistema gravitacional tem matéria conectada a ele. Os campos que podem acabar na manifestação do estado da matéria são chamados de campos magnéticos. Na condição universal, temos campos de plasma. Quando colocamos ímãs físicos em nossas mãos, sentimos o empurrar e puxar do ímã. Mas se colocarmos gãs em nossas mãos, não sentiremos esse empurrar e puxar, mas os gãs se posicionarão no frasco. Mesmo que você faça um gã de ferro, ainda assim você obterá o mesmo posicionamento, porque ele está em uma condição de plasma. Os campos de plasma são campos universais ou campos de raios cósmicos. É simples assim. Ambos têm magnético e gravitacional para se posicionar. Em alguns casos, eles se interconectam porque têm um denominador comum no espectro do campo magnético. Aqui houve uma pergunta sobre saúde. O Sr. Cash respondeu. Não respondemos a perguntas médicas nos ensinamentos. Entre em contato com os médicos da Fundação Cash. Eles podem ir ao Centro de Bem-Estar na Alemanha com o Dr. Kern. Todos os produtos que já foram encomendados da Fundação Cash serão entregues. Eles estão em processo de conclusão desse trabalho. O que quer que tenha sido encomendado, como geradores de energia, o que quer que seja, será entregue. Não produziremos mais esses pequenos itens, como as borboletas e esse tipo de coisa. Não queremos nos envolver com essas partes mais. O lado governamental assumirá essa parte do trabalho. Anunciamos isso no ano passado quando nos juntamos como parceiros do governo chinês, mas muitas coisas atrasaram. Além disso, coisas como as unidades obesos foram reduzidas ao tamanho de fones de ouvido. Em Sânia, mostramos a unidade de produção de gás que agora tem o tamanho de apenas uma mala de mão. Antes era uma caixa enorme. Por motivo de segurança, temos que ficar atentos às coisas que colocamos no mercado. Como a Fundação Cash não patenteia nada, temos que estruturar muitas coisas com as seguranças nacionais a partir de agora. Estou fazendo muito desse trabalho em segundo plano, resolvendo tudo. A nova tecnologia não pode ser patenteada. Não acreditamos nisso e é uma perda de tempo. Em vez disso, temos que fazer acordos com os governos para que, quando nossa tecnologia for usada, os fundos para sustentá-la voltem para a Fundação Cash. O mesmo vale para a operação da Mark Ray. Podemos falar com vocês, como buscadores de conhecimento sobre a Mark Ray, porque a Fundação Cash é a proprietária das ações e eu sou o administrador. Como vocês são a Fundação Cash, então trabalhamos juntos coletivamente. E quando discutimos algo é para informar a vocês, já que vocês são a Fundação Cash. Não é para afetar as participações de mercado da Mark Ray. Pergunta para o Sr. Cash. Os produtos relacionados a GANs desaparecerão? E quais ferramentas da Fundação Cash restarão para nós, buscadores de conhecimento, trabalharmos? Sr. Cash responde. Haverá cerca de 50 mil novos produtos para trabalhar nos próximos 2 a 4 anos. A Fundação Cash é uma acionista e não a proprietária das novas operações. Isso cria uma posição diferente para nós. Não posso dar a vocês muitas informações neste momento sobre a corporação, porque há muitas coisas envolvidas nisso. Passamos a trabalhar em colaboração, mas mantivemos a pesquisa da Fundação Cash como independente, e ela permanecerá independente. Não a compartilharemos com nenhum governo ou participação acionária, mas permitiremos que os governos desenvolvam e expandam a tecnologia em conjunto com eles. Mas ainda manteremos a independência e a integridade da Fundação Cash como uma empresa independente de desenvolvimento de pesquisa. Faremos conexões com civis, militares e setor espacial em 3 ou 4 nações diferentes. E haverá uma estrutura maior por trás disso. Aprenderemos com a experiência. Temos muitos bons buscadores de conhecimento, mas eles não têm as habilidades profissionais necessárias para levar a tecnologia ao público. É por isso que estamos buscando governos e profissionais para fazer esse trabalho. Tentamos fazer isso no passado e vimos o que aconteceu na Itália e em Gana. agora traremos uma equipe de gerenciamento profissional internacional para fornecer a nova tecnologia em todo o mundo. Temos o apoio de uma estrutura governamental e científica. Nos próximos meses, faremos uma oferta para assumir o controle dos carros da Tesla. Então, todos os carros da Tesla serão desligados. Estamos nessa posição, pois a Fundação Cash é uma organização internacional. Daremos uma opção para os carros da Tesla muito em breve, muito mais cedo do que vocês possam imaginar. Porque em breve, ninguém mais precisará de carros elétricos. O tempo dos carros elétricos com essas baterias enormes acabou. Por exemplo, para fabricar essas baterias em um país como o Reino Unido, são necessárias 5 fábricas e 9 bilhões de dólares para construir. E isso é apenas para manter esses carros em funcionamento. A Fundação Cash já desenvolveu e está desenvolvendo ainda mais a estrutura para substituir os carros movidos à bateria. É uma evolução na ciência. A Fundação Cash vai vender carros? Ou vamos trazer um desenvolvimento totalmente novo em ciência e tecnologia para carros? Já fizemos isso por volta de 2010 com a General Motors para produzir carros na Antuérpia. Fomos assumi-los para lançar os novos carros de plasma. Mas o rei da Bélgica foi contra e impediu isso. Não conseguimos entender como eles fizeram isso, mas depois descobrimos que eles tinham uma infiltrada no topo da nossa organização. A infiltrada do governo belga era a ex-esposa, e eles sabiam como iriam nos assassinar. Desta vez, não estamos agindo dessa forma. Estamos dando tempo para que os governos internacionais se ajustem ao fato de que todas essas fábricas de baterias e estações de recarga que eles estão preparando para carros elétricos são obsoletas agora. E para que não corramos o perigo, estabelecemos isso de forma que outros governos façam isso. Portanto, para aqueles que falam sobre o que acontecerá com os produtos da Fundação Cash, é para cá que estamos indo. Esta é a direção que a situação tomará. Em talvez 2 a 5 anos, a produção de gás para cozinhar em casa e tudo mais mudará. Mas com que rapidez os governos farão isso? Estamos acabando com o antigo e abrindo uma nova dimensão. Uma das primeiras organizações que serão atingidas por esse novo desenvolvimento em tecnologia serão os carros elétricos, e não apenas a Tesla. Mas manteremos a velha tradição porque as pessoas parecem gostar de carros. Mas não haverá motores, baterias e nada mais. Fique com seus produtos da Fundação Cash, eles serão históricos. Vamos desenvolver com transporte, aeronaves e tudo mais. Fique atento ao que a Fundação Cash anunciará nas próximas semanas e meses. Não estamos parados, mas não estamos lançando nada até que nós mesmos resolvamos tudo por dentro. Talvez nos próximos 10 anos as compras sejam uma experiência totalmente diferente. Não haverá nada que não seja afetado pela nova tecnologia. O jogo mudou nas últimas semanas. Estamos falando com base em nosso trabalho árduo de entregar e mostrar a tecnologia do que está por vir e não por arrogância. E no Irã mostraremos mais a tecnologia. Na sessão mensal de voo de amanhã, você fará parte dessa preparação. Estamos aperfeiçoando a arte e a tecnologia. Desta vez, traremos os especialistas e profissionais para comercializar a tecnologia e traremos os governos em parceria. E se eles não quiserem, encontraremos outros que queiram. A Europa já aceitou que por volta de 2035 não haverá mais carros movidos a combustível produzidos na Europa. Portanto, eles querem passar por uma transição de 10 a 20 anos com carros movidos a bateria. Mas os carros a bateria têm mais problemas do que os carros a combustível. Portanto, podemos pular essa transição e ir direto para os carros de plasma sem baterias ou motores. Esse é o futuro dos automóveis. Não dou aos carros elétricos mais do que 2 anos de vida. Para fazer a conversão para os carros de plasma, tudo que você precisa fazer é retirar os amortecedores e colocar os novos reatores de plasma em seu lugar. Depois, livre-se da transmissão, da caixa de câmbio e do tanque de combustível, pois eles não serão mais necessários. Muito provavelmente as nações do terceiro mundo se beneficiarão disso muito mais rapidamente do que os europeus e americanos. O custo não deve ser superior a $500 por carro. Você poderia até mesmo colocar isso em uma caixa de papelão e fazer um sistema de transporte com isso. A tecnologia está aqui. Podemos fazer isso em 2 anos. Um de nossos planos é escolher os carros da Tesla porque ele é um símbolo. Ele está lá para ser removido e equipado com a nova tecnologia. Esse carro ia ser exibido no dia 26 de dezembro de 2011 na Holanda, mas os belgas se acharam muito espertos. Eles acharam que tinham impedido. Agora, cerca de 12 ou 13 anos depois, esse carro será lançado. Quando você ouvir, entenderá por que os carros elétricos e os carros da Tesla são obsoletos. O novo sistema de controle pode ser colocado no teto do carro. Os novos reatores serão colocados para substituir os amortecedores. Você pode ver as fotos de como será. Os carros podem ser mais compactos e o preço cairá drasticamente em 80%. Em 2011, a General Motors nos deu uma fábrica na Antuérpia e recebemos apoio do governo alemão no valor de 500 milhões para montar a fábrica. Mas naquela época tínhamos dois grandes inimigos dentro da fundação. Um está morto, o Red Circle, e o outro se foi, a ex. É inevitável que as novas tecnologias apareçam. Para as pessoas que entraram na sala de plasma e disseram que nada aconteceu, é porque você preparou tudo para que nada acontecesse. Outros entraram e tiveram experiências incríveis. Quanto mais cedo começarmos a nos adaptar à nova tecnologia, mais cedo isso começará a acontecer com todos. O novo material de plasma de raios cósmicos chegará em breve. Você precisa aprender a trabalhar com ele e se conectar a ele. Tentaremos ensiná-lo a se conectar ao seu sistema de comunicação de plasma de raios cósmicos. Quando entrarmos no setor automotivo, o efeito será enorme. Estamos no jogo para mudar e começamos a mudança. O carro de plasma já é uma realidade. Estamos trabalhando nele. O mesmo acontece com as unidades de energia. Quanto mais pesquisa fizermos, mais avançados nos tornaremos e mais fáceis serão as tecnologias. Não mostraremos isso em público. Não precisamos mostrar isso em público. Uma das melhores coisas que aconteceram à Fundação Cash foi quando fomos defraudados em milhões. Estávamos planejando levantar fundos e abrir fábricas. Mas quando nos fraudaram, voltamos ao desenvolvimento e passamos por grandes avanços no desenvolvimento da tecnologia. Esses avanços teriam levado de 10 a 20 anos, e nós já os fizemos agora. Então por que deveríamos esperar? Eles, na verdade, ajudaram a mudar o curso para nós. É claro que sofremos muito, e alguns de vocês, buscadores de conhecimento, nos apoiaram muito para sairmos dessa situação. Mas não era para ser, e agora o resultado disso está além do que poderíamos ter imaginado alguns anos atrás. Isso nos trouxe de volta à raiz do que somos, uma organização de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia espacial. Agora nos tornaremos um fornecedor de tecnologia e usaremos a antiga forma de licenciamento, mas licenciaremos governos. Nós a forneceremos a todos os governos e não apenas a um ou dois. Pediremos uma porcentagem do PIB a longo prazo, porque afetaremos o PIB das nações. É um plano de longo prazo, talvez de 10 a 20 anos. Dessa forma, a Fundação Cash receberá os fundos necessários para realizar o seu trabalho. Não haverá patentes, mas sim acordos coletivos para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias em todo o mundo. No futuro, vocês entenderão como isso se concretizará. Temos as moedas cash em posição no setor bancário e também no lado do Banco Universal com os novos materiais de plasma de raios cósmicos. Não os abra nem os venda. Guarde-os, pois eles terão um valor enorme. Eles ganharão novos valores, como os bitcoins. Eles terão um valor enorme para aqueles de vocês que entendem e, ao mesmo tempo, isso remete às próximas etapas do que chamamos de saúde universal e alimentação universal. As sessões mensais de voo fazem parte desses testes, que vocês entenderão amanhã. O próximo mês será outra extensão de nossa pesquisa e desenvolvimento. Não vamos ficar sem produtos. Estamos mudando nosso foco de ser um produtor para fazer nossa pesquisa. Deixaremos que os outros façam a produção e o mercado decidirá quanto eles gostariam de pagar pelo conhecimento. Esse dinheiro será gasto de volta com vocês para criar mais conhecimento sobre o universo. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento perguntou sobre a tecnologia de sequestro de CO2 que está disponível. Ele está preocupado com os novos vazamentos de gás metano no Ártico. E ele pergunta, já que a Fundação Cash provou a tecnologia, por que não está sendo usada? O Sr. Cash responde, nós planejamos para absorver o CO2, mas agora, com nossos avanços em tecnologia, se tornou obsoleto. Há 2 anos iríamos construir aqueles edifícios altos de absorção de CO2 que mostramos a vocês. Eles seriam colocados em cidades como Teerã para extrair CO2. A Fundação Cash Irã recebeu pedidos do governo e ministros do governo compareceram às nossas fábricas no Irã no ano passado para levar isso adiante. Mas com o avanço da tecnologia, ficamos com 2 opções. Extrair o CO2 e usá-lo como gás ou, com a nova tecnologia, converter o CO2 diretamente em alimento ou em proteína de aminoácido. No ano passado, mostramos a vocês as fotos da criação de aminoácidos a partir do ar na China. Portanto, não precisamos mais fazer esses enormes edifícios de produção de gás que absorvem CO2. O novo conhecimento torna isso obsoleto e, de qualquer forma, é muito trabalhoso também. A enorme fábrica que montamos na China por causa de todas as coisas que aconteceram ao nosso redor foi fechada. Foi melhor assim, porque agora estamos avançando a passos largos para converter o CO2 diretamente em alimentos e energia. É muito mais barato e acessível para os governos, e eles alimentam toda a nação instantaneamente com isso. Estamos preconizando isso em nosso trabalho com os governos. Devemos entender que a criação de CO2 na atmosfera da Terra foi a espinha dorsal da criação da vida neste planeta. Mas os seres humanos fizeram muito disso. Por que deveríamos trazê-lo para a Terra e convertê-lo em alimento ou qualquer outra coisa? Durante esse intervalo do corona, a Fundação Cash avançou a tecnologia e essa fraude maciça foi, na verdade, uma bênção, porque aprendemos a converter o CO2 diretamente em aminoácido. De uma maneira muito simples, podemos converter o CO2 em uma cidade por uma fração do custo de fabricação dos gás. E com esse novo método, todos os cidadãos da cidade são alimentados e até mesmo as plantas e os animais. Ao mesmo tempo, temos que entender que se convertermos uma quantidade excessiva e esgotarmos o CO2 muito rapidamente, acabaremos criando novas doenças. Isso será benéfico para grandes cidades, como Nova York, que tem muitas pessoas morando nas ruas e crianças que vão dormir com fome. Com o conhecimento, podemos converter diretamente o ar em proteína e as crianças serão alimentadas. Já mostramos isso, portanto, não é uma teoria. E custa algumas centenas de milhares de dólares. Produzimos proteína e alimentamos as pessoas. Para produzir arroz de alta qualidade, tudo o que precisamos fazer é produzir o aminoácido no topo da fazenda e ele irá diretamente para as plantas. Então, por que não foi usado? Fomos construir as fábricas, mas depois veio a fraude. O que aconteceu foi uma bênção, porque acabamos avançando na pesquisa. Com todo o caos e dor dos últimos 2 anos, devo ter envelhecido de 10 a 20 anos. Foi bom termos limpado a Fundação Cash para que pudéssemos seguir em frente com o nosso trabalho. Você e sua geração se beneficiarão com isso. Portanto, não se preocupem com o que aconteceu ou para onde está indo. Está indo exatamente para onde deveria ir. Toda vez que erramos, aqueles lá de cima que estão protegendo a tecnologia nos colocam de volta no caminho certo e criaram assim uma nova dimensão para isso. Aqui o buscador de conhecimento diz, parece bom. Sr. Cash responde, não, não é parece bom. É bom, porque mostramos o que podemos fazer. E agora é mais barato produzir proteína do que produzir gás de fato. Se custa 5 dólares para produzir GANs, então custa apenas 5 centavos para produzir aminoácido. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento fala que brinca com os GANs girando eles em suas garrafas e vendo quanto tempo leva para eles se acomodarem, se assentarem no fundo. Ele perguntou qual deles consegue se manter flutuando por mais tempo. O Sr. Cash disse que depende, mas o CH3 provavelmente leva cerca de um dia para se assentar. O CO2 se assenta muito rapidamente e o cobre demora um pouco mais. O Sr. Cash pode produzir GANs que nunca se assentam. Ele sempre carrega GANs com ele quando viaja para sua saúde. Eles nunca se assentam porque estão sintonizados com a energia dele. Ele produz GANs totalmente diferentes dos nossos. Há uma técnica que ele segue e isso tem um efeito sobre ele. Ele pode dar os mesmos GANs para nós com o mesmo problema, mas talvez não funcione para nós, porque ele os criou de uma maneira específica para um propósito específico. Ele carrega carteiras de GANs com ele para diferentes aplicações. Durante meses, eles nunca se assentam esses GANs, porque são feitos por condições cósmicas, e assim os materiais ficam suspensos. Então ele comparou as estruturas do universo, das galáxias, dos sistemas solares, a um pote de GANs. Você nunca vê nenhum dos sistemas solares caindo no fundo das galáxias ou as galáxias caindo no fundo do universo, porque há um fluxo dinâmico e todos eles estão fluindo. Se você olhar para um pote de GANs que você está segurando, você verá aglomerados que reagem e se movem juntos. Se você misturar os GANs da maneira correta, eles formarão camadas e se manterão separados. Mostrei isso no livro 3. Quando os GANs se assentam no fundo do pote, isso significa que eles têm um denominador comum de campo com a gravidade da Terra. Quando você faz GANs que nunca assentam, significa que você está trabalhando com raios cósmicos. Eles são como galáxias. Carrego 2 ou 3 potes como esse comigo. Eles têm dimensões e propriedades específicas que incorporei a eles. Como eu disse a vocês antes, colocamos apenas 5% do conhecimento, se tanto, em domínio público. As pessoas não estão preparadas para entender o que essa tecnologia pode fazer. Os cientistas e líderes mundiais não entendem, mas com o tempo eles entenderão. Não viemos aqui para abrir uma loja por alguns dias, fechá-la e ir embora. Viemos aqui para fazer uma mudança permanente para a vida neste planeta. Você pode criar GANs que usarão forças de campo universais ou o que chamamos de raios cósmicos e eles lhe darão o que você precisa deles. Eu os produzo quando preciso deles para mim e os carrego comigo, pois nem sempre estou em um lugar para poder produzi-los. Esses GANs nunca se assentam no fundo. Eu encho os potes completamente e eles ficam empilhados uns sobre os outros. Se você faz GANs e entende o trabalho dos raios cósmicos, dos campos cósmicos e como eles levam à criação, então você pode fazer GANs que farão coisas que o mundo da ciência de hoje diz ser impossível. Aqui o buscador de conhecimento perguntou por que algumas pessoas se conectam com os GANs e outras não. Quando o buscador de conhecimento começou a dizer que achava que as pessoas tinham que acreditar nos GANs, o Sr. Cash o interrompeu. O Sr. Cash disse, Não. Você está errado. Eu tenho que entrar aqui. Há duas razões pelas quais algumas pessoas se conectam aos sistemas e aos GANs e outras não. Primeira, porque emocionalmente elas não aceitam o que estão experimentando ou no que estão envolvidas. E em segundo lugar, a força de campo desse material não é a força de campo delas. Portanto, elas não combinam ou não se conectam a ele. Estamos fazendo mais testes com isso hoje. Isso está em andamento desde a conferência de Sânia. Estamos testando isso deliberadamente porque quero confirmar certas coisas do ponto de vista do design dos sistemas. Algumas pessoas não sentem nada e outras sentem que isso muda suas vidas. Em Sânia, monitoramos as pessoas que usaram os sistemas e como elas se sentiram depois. Há um motivo para o que acontece. Sabemos que os seres humanos são violentos por natureza, e sua violência pode causar muitos danos aos outros e a você mesmo. Queremos testar como a mais nova tecnologia lidará com isso. Por causa de sua violência, você estabeleceu um padrão diferente em seu campo de energia. e precisamos aprender como chegar até vocês. Não importa a condição de emoção que vocês criam, se você criar um câncer para si mesmo, como poderemos anular essa decisão? Ou melhor, como podemos levá-lo a pensar sobre o motivo pelo qual você está criando um câncer para si mesmo? Se você quiser ter um câncer, você pode tê-lo e pode até morrer dele. Não há diferença entre a morte por câncer e a morte por esclerose múltipla ou outras doenças. Você pode observar o que acontece com eles. Eles desenvolvem baixa energia, ficam paralisados e é sempre com as mesmas características. Temos que entender, por meio da nova tecnologia, como funciona o conceito de escolha. Como é que escolhemos ser violentos? Podemos usar a tecnologia para mudar a violência? Como mudamos aqueles que usam a fome para o controle? Esses testes estão sendo realizados no momento. Se um gás não faz nada por você, então você precisa descobrir como você fez o gás. Quando eu seguro um gás na minha mão, eu sinto o gosto dele em minha boca. Quando seguro o CH3, eu sinto um gosto adocicado. Quando seguro o CO2, é a mesma coisa. Quando seguro o zinco em minha mão, sinto uma calma em meu corpo. Se você não conectar os gás, sempre volte para a sala onde você o fez e adicione algumas gotas de aminoácido em seus gás. Talvez você o tenha lavado muito bem e ele não tenha nenhuma conexão humana, e são apenas campos. Você precisa dar uma direção a eles. Vocês, buscadores de conhecimento, lavam seus gães muito bem, que de certa forma acabam tirando toda a carne dos ossos e ficam apenas com os ossos na mesa para comer. Você precisa dar a ele uma direção de conexão, até mesmo com você mesmo. Sempre que você faz gães para a vida, animais, plantas, você mesmo ou qualquer outro ser, você precisa criar uma linha de conexão com eles, com o aminoácido deles. É por isso que algumas pessoas não sentem nada quando seguram um gás. Quando você limpou muito bem os gás, você tirou todo o aminoácido dali. Quando você tem uma conexão com os gás, então você os sente. Tente entender a lógica por trás da conexão. Entenda como funciona um aminoácido e por que ele é criado. E então repita a estrutura em tudo que você faz. No entanto, você sempre obtém o que deseja. Não importa se você alimenta uma planta, um animal ou a si mesmo. Caso contrário, é como dizem, é uma caixa de complexo que o cobre tem mais vitaminas e energia do que o complexo dentro dele. Pergunta para o Sr. Cash. A alma da energia do Sol desce para a alma da Terra, depois para a alma do homem, para as almas dos animais, vegetais e minerais? É assim que funciona? Sr. Cash responde. Você chama de alma, eu chamo de denominador comum. A alma do Sol está conectada à alma da galáxia, que está conectada à alma do universo, e todas elas estão conectadas à alma do Únicos, que está conectada à alma do Criador. Tudo está conectado entre si. Aqui o Rick diz, acho que ele está se referindo a um transformador descendente. A energia do Sol desce até a alma da Terra. Sr. Cash responde, não, ela não desce. Lembre-se da lei do plasma. O plasma maior sempre dá ao plasma menor para torná-lo igual a si mesmo. Mas há um fator de gravidade incluído nisso. E ao dar, ele faz uma conexão com ele para não perdê-lo. Ao dar a ele, ele dá parte de si mesmo. É um efeito fênix. Um adendo aqui, talvez ele esteja tentando dizer que quando nascemos dos campos do Sol, estamos conectados a ele como nossa mãe. Mas esse cordão umbilical ou conexão nunca se rompe. O Sol nunca nos deixa sair do sistema solar para o espaço sem manter sua conexão conosco por meio dos campos magnéticos. Estamos sempre conectados ao nosso Sol porque fomos criados a partir de seus campos magnéticos. Ele nos alimenta por meio disso, mas está em um estado mais fraco. Mas tudo isso tem um denominador comum. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento diz que desde o encontro lá do Natal, da sessão de voo de Natal, ele diz que tem conseguido atravessar as portas de sua alma. No entanto, ele diz que sempre via apenas uma luz branca brilhante. E isso mudou da Tissânia. Hoje vejo uma linda luz azulada em um canto. Você pode nos explicar o que são essas cores? Sr. Cash responde: dei uma aula sobre cores anos atrás. Quando encontrarmos outros plasmas no espaço, a cor do campo nos dirá como eles estão se sentindo em relação a nós. Será que eles querem permanecer separados? Ou há um distanciamento? Ou há amor? Seja o que for, temos que interpretar isso. Chamamos isso de aura. Temos que entender a aura de um plasma que está parcialmente no corpo do homem, na dimensão física, e a pele cria separação. Pergunta para o Sr. Cash: como trabalhamos com o plasma livre não dimensional no espaço? Sr. Cash responde: é um segredo. Não vamos divulgar isso. Não mostraremos isso porque o homem é muito imaturo para colocar as mãos em tal tecnologia. Muito imaturo. Aqui um buscador de conhecimento perguntou como o material de plasma de raios cósmicos passará pela alfândega, e o Sr. Cash disse: passaremos por isso quando chegarmos lá, não se preocupe. Estamos limpando todas as nossas fábricas e recursos em todo o mundo. Se vocês quiserem alguma coisa, entrem em contato com a Fundação Cash. Fim do Índice Rápido do Workshop número 531.